A vitória sobre o anticristo. Na chave 15ª, da mensagem de Jesus para os sobreviventes, no livro de Deus, escreve o Criador da Legião da Boa Vontade. Abrir aspas. Esse anticristo, o pior de todos os que já vieram, está agindo ocultamente, provocando apostasia geral. Na LBV ele também tem atuado, por todos os meios e modos. Dividir para reinar. Mas, brevemente, o anticristo deixará de agir ocultamente, ele se julgará forte para destruir o Cristo e todos os cristãos dignos deste nome. Virá o último Armagedom, para se cumprir a palavra do profeta Zacarias. Em toda a terra, duas partes da humanidade perecerão. E Deus acrescenta, farei passar pelo fogo a terceira parte, e a purificarei, como se purifica a prata. E aprovarei, como se prova o ouro. Capítulo 13, versículos 8 e 9. Gog, adverte o profeta Ezequiel, se levantará para fazer o seu trabalho de filho da perdição. O príncipe de Roja está, para quem tem olhos de ver, juntando suas forças para a terceira guerra mundial, fechar aspas. Fonte. Texto do livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.